Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 11 de março de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer-lhe agora música bastante calma. Ontem foi piano, hoje será... Aliás, ontem foi acordeão, hoje será piano, o instrumento que vamos ouvir. E vamos já ficar com uma melodia lindíssima, que é aqui tocada por Eva Pobloka, uma pianista que nos traz uma música de Chopin. Étude, ópera 10 e 11, ou neste caso ópera 10, apenas Chanson de Radieux. É como se chama esta primeira obra que vamos ouvir, quando a segunda é de Liszt e chama-se Le Jeu d'O à la Villa d'Est. Esta composição é aqui interpretada por Kemal Yekic. Quanto a estas duas composições, tenho dito interpretadas, que de facto são interpretadas, mas é ao piano neste caso. Tal como já tinha dito ontem, nós iremos dedicar edições especiais, ora outra foi ao acordeão, hoje será ao piano, na próxima semana, sábado, será a flauta e domingo à marimba. São, portanto, instrumentos que vamos abordar com especial atenção por estes dias. Para já ficamos com o piano e o tema Chanson de Radieux, obra número 10 de Étude, a composição de Chopin, aqui tocada então por Eva Pobloka. Thank you. Novamente Eva Pobloca, novamente interpretando ou tocando no seu piano mais uma melodia de Chopin, neste caso dá pelo nome de Polonaise número 6, obra 53. Heroica é como se chama esta, ou como se chama esta parte desta obra também. Polonaise é de facto o que mais se destaca. Eva Pobloca não terá sido mesmo Eva uma pianista polaca, efetivamente, e terei mesmo então que interpretar este tema da Polonaise, então, de Chopin, Frédéric Chopin. Depois vamos ficar com La Campanella, mais uma música de Liszt, aqui interpretada por, ou pelo pianista japonês Fuzico Imin. E é então assim que fechamos as portas de mais uma das sete, ficando com estas duas melodias em piano. Despeço-me, desejo a continuação de um ótimo fim de semana, daquilo que ainda resta dele. Voltamos a encontrar-nos então no próximo sábado para mais uma edição, dedicada neste caso à flauta e às suas variantes. Fique bem, boa tarde e até ao próximo sábado. Thank you. Thank you.